Para quem não conhece a peça, fala-nos um pouco da peça. Esta peça de teatro, a Pensão de Lírio, é feita a partir da obra Os Três Chapéus Altos, do Miguel Miura. O Miguel Miura é um grande dramaturgo espanhol do período da Guerra Civil, é um contemporâneo com Lorca, mas a linha dele assenta no teatro absurdo e, aliás, esta peça é demonstrativa disso mesmo. É uma comédia divertidíssima. O que acontece é que é passada numa pensão, num quarto de uma pensão, com um rapaz muito puritano que vem passar a última noite antes de casar com a sua noiva angelical, e durante a noite o quarto é invadido por uma trupe de personagens bizarras, da mulher barbuda, o Vladi, o trapezista, por aí fora, e uma trapezista também, a Paula, por quem ele se apaixona. Este confronto de valores entre o lado mais conservador e um lado mais de liberdade é posto em confronto aqui, e ele vai ter de decidir o que é que vai escolher para a sua própria vida. Acaba por ser um confronto. Há pouco a peça anterior era com um escalão muito mais jovem, este é um escalão já mais velho, atores já com mais alguma experiência. De qualquer forma, é sempre trabalhoso e é sempre também uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Esta malta é malta adulta, são pessoas que na sua vida, no dia-a-dia, são professores, trabalham em bancos, são engenheiros, são pessoas com profissões que não têm qualquer coisa em comum com esta questão do teatro, e acabam por encontrar no teatro, que nós temos as aulas uma vez por semana, uma noite por semana, sempre em horário pós-laboral, acabam por encontrar um espaço de convívio, de poder saber mais de teatro também, mas acabam por ser uma trupe, não de circo neste caso, mas de amigos. E é um desafio também colocá-los sempre a fazer propostas diferentes todos os anos. Há alguns elementos aqui que já me acompanham há vários anos, já têm alguma pedalada, e então há que ir de encontro também ao que eles pretendem fazer, e inovando sempre todos os anos com uma proposta diferente. Como o grupo tem alguma química? Sim, é... Pronto, o facto de já trabalharmos juntos há alguns anos, o facto da idade também, de haver alguma transversalidade, acaba por fazer com que este grupo partilhe muito mais do que o teatro, acabam por partilhar também a vida. Hoje teve muito pouco público, isso cria uma desmotivação? Não, uma grande alegria, porque estar em palco é sempre uma festa, e esta é assim, se fosse um grupo profissional de teatro em que os seus rendimentos dependessem das bilheteiras, aí sim é sempre delicado. Neste caso, é para eles é sempre um ambiente de festa estar em palco. O público, no modo geral, é preguiçoso, as pessoas deixam sempre para os últimos dias, e a quinta-feira ainda é um dia de semana que as pessoas não têm muito hábito e rotina de ir ao teatro. Acabam por, como nós vamos estar em cena no próximo fim de semana, 6, 7 e 8, sexta, sábado e domingo, as pessoas naturalmente deixarão para o fim de semana. Para combater essa preguiça, quero deixar um convite. Venham ao teatro. O teatro só faz sentido com o público. Não são só os atores, não são só os encenadores, quem está a dirigir luzes, som, por aí fora. É toda uma equipe, e essa equipe é também composta pelo público. Portanto, as pessoas venham ao teatro.